em alto e bom tom meu nome. Querem saber a porra da fonte? De que ass veste o corpo da band? De que ass faz a festa do bonde? Por que tanto flash na minha face? Rebate no dente dourado. Não amo esses caras, foda com esses caras. Raspa a conta desse otário. That is show. 1, 2, 3, ela quer o meu job. 3, 2, 1, ela quer minha flow. Blow. Bonita sazonal, essas white girl sem sal. Tô de fio dental debaixo da bermuda. Essa moda é tomboy, tem um potencial. Tô me olhando feio na porra da loja. Não gasto minha grana com filha da puta. Não me peça pra ser clara, sou objetiva. Vadia, tenho uma pele escura. Ali bem, eu falei mal, a sua grana veio pra mim. Batendo em rita igual popó. A chota pisca se eu vejo o Jim. Blows, blows, blows, yeah. Blows, blows, blows, yeah. Blows, blows, what are those? Me desculpe, mas eu tô atrasada pro show. Ainda preciso atender a imprensa. Não espero que você me entenda. Me nominha quad João, vestindo Versace. Convite pra Louis Vuitton no evento da Gucci. Caio eles com a minha bunda pra escutarem o que eu mando. Sempre eu tô no comando, ano, ano, após ano. Pode continuar fazendo a sua pose. Não de hoje que você não sustenta o close. Não de hoje que tu age como se tu fosse. Não de hoje, não de hoje, não de hoje. Waste, waste, but, body. Above it all, I'm not just anybody. Sabe quanto intelecto leva pra ser fútil? Tem que ser muito grandona pra tirar algo de útil. Vi na minha quad João vestindo Versace. Convite pra Louis Vuitton no evento da Gucci. This waste, but, body. This waste, but, body. This waste, but, body, body, body. Vale bem ou fale mal, a sua grana vem pra mim. Batendo em rita igual popó, chota pisca se eu vejo o Jim. Buzz, buzz, close, yeah. Buzz, buzz, close, yeah. O ponto mais alto da noite é ver as negonas vencendo. Servimos bem pra poder servir sempre. I'm a legendary bitch, fiquei na sua mente. Wow, wow, wow, giri giri, wow, wow. Se elas passam você fica tipo ó, ó. Tem o rosto e o corpo pra vencer esse jogo safado, nós mira sem dó. De Femme Queen pra Butch Queen, originais fazem assim. Respecting my fucking car. Outro Grand Prix eu levei pra mim. I'm a feeling calm, feeling, feeling pussy, pussy, feeling calm, pussy calm, feeling meow, meow. I'm a feeling calm, feeling, feeling pussy, Jogadas raras sempre acompanham jogadoras caras. Na cinta tá engatilhada, bala tem, quero usá-las. Clap, clap, boom, boom, clap, boom, clap. Eu falei mal, a sua grana vem pra mim. Batendo em hate igual popó. Beijo, Jim. Bows, bows, bows. Yeah. Bows, bows, bows. Yeah. That is show. 1, 2, 3, ela quer o meu job. 3, 2, 1, ela é minha flor.